241, direita 121, solo, utilizando. Está para 4.000 pés, 1.015. 4.000, 1.015. Uno 9, Goa 970, descend to 050. Clear down 050, Goa 970. Taxi. One up. Solo, Bonandes 4235. 4235, boa noite, autorizado táxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, Juliette. Solo, Salvador, muito boa noite, é 2490, centro da Sierra, autorização é para Recife. 4980, estou autorizado a Recife, nível 350, decola, pista no zero, curva esquerda, saída Pucacaju, meu piso Luna 7. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, transponder 5576. Eu autorizado Recife, nível 350, decolando da Pistão 90 com curva esquerda, Pucacaju, primeira aerovia, perdulou nosso pé. 208 é a frequência de saída 5576, transponder, azul 4980. 4980, cotejamento correto, são pronto para o tiver acionamento. Passeiro 84 right, copy. Right, copy, run past here, small. Please, Madrid, flight level 390, runway 10, left turn after departure, Puka departure, Papa uniforme, Charlie Alpha, depart transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo, via upper Zulu 10, Natal, upper November 873, after confirmed flight 10 route. Close control frequency 120 decimal 8, squawk 5571. Eu fico na 72, identifique, chegada bom, você deixa pra 10.015. 5.015, meu bom. Meia pesada. 10, upper November 873. And frequency 120.8, this walk 5571, Europa 084. Europa 084, read back, correct, come right to pushback and start up. We are ready for pushback and start up, requesting clearance, Europa 084. 084, clear to push and start, come and start. Say again, please. Confirm clear to push and start. To push and start Europa 084. Yeah, push and start Europa 084, call you for taxi. Vice Presidente, Azul 4235. 4235, ingresso a Juliette, posição 09. Juliette 09, 4235. Boa noite, bom 24 Alfa. Tem alguém chamou o Saulo? Flight 70, the VFR condition request lowered. 1970, descend to 2,000 feet, clear ILS X-ray, report establishment local escort. Altimeter 0105. Clear down 2,005, 9070. Barop. táxi 6313 Rio de Janeiro 148 a bordo, alterno na Galeão com 5 horas. 313, está autorizado táxi via Índia, ponto espero no 0, chame torre 1895, ajuste altímetro no 0, no 5. Juiz táxi, ponto espera 295, boa noite. Bom voo. Obrigado. Plano 246, ingresso a Juliette, posição 02. Juliette, 02, Duna, 888, vai na praia de Duna. Duna, 888. O triplo 8, ligeiramente à direita da Prodidona, de Dona, está mantendo a Pro 210, ok? Ok, livre de rios, após voa na Prodidona. 972, voa na Prodidona. Prodidona, 972. Seed 84, we are ready for taxi. Passage 84, approve the taxi via main apron, taxiway India. Holding point, runway 10, contact the tower, 118, decimal 95, QNH 1015. Clear taxi via main apron, taxi India, holding point runway 10, and tower 118.15, QNH 1015 Euro, C-Retro. Establish on ILS, go 1970. 970, call Salvador Tower, 118.95. 1885, go 1970. Prono 888, desça para 2015, livre LS X-Ray. 2015, passarando o X-Ray, depois. Controle Gol 1137, informação Sierra, boa noite. Sir, boa noite. Identifique, chega da Mari, desça ao 050. 050 na Mari, 1170. 8 knots, 170 degrees, 08 knots. Go 1970. Ok, clear to land, 10, go 1970. Alpha de Letra View. 3, 1, 3, na escuta, virou ao contrário. Mantenha o ponto de espera, 6313. Já mantém. 3.015. 3.015. Fica nosso setor. Mano, pronto para o táxi. 5000, o Alfa de Leste Romeo. Mantém pista no zero. Pode o tráfego, afinal, Lima Tina 10, menos 33. Salvador, muito boa noite, 3178, descida para 150, informação, via. 3178, boa noite, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. Via chegada Mari, descendo ao 060, 3178. Uno 970, solo ao 53, direita, 1-2-1, solo. Evra 2, 1, 1, copy. Afirma, 1-2-1. 2, 1, 1. Solo, Salvador, gol 1970, livrou. Nossa, fizeram, estou autorizado da Alfa, reportando CGS. Alfa, reportando CGS, 0 graus, 0 meia-noite. Recolagem da meia-noite. 1-0, 6-3-3. Saia, vai ser o número 3 na aproximação. Salvador Tower, boa noite, Europa 084, only point runway 10. Europa 084, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Europa 084. So? Exatamente agora, já no localizador. Corri na frequência no 8, decimal 95. 1895, obrigado. O 5972, essa para 2000 pés, está autorizado o ILS X-Pay, vai seguir o tráfego da frente, está 7 milhas, é um Boeing 737. 2000 pés, autorizado o ILS X-Pay, 5972. A 313 decolou ao 55, controle no 208, bom voo. 208, né, 33. Controle 6313, passando 1200, nada eu solicito a bridge. 6313, sube, mantenha 360 na proa de Leda. Bridge, eu não posso, só não fico na minha área. Tranquilo, na proa de Leda, para o 360. E o 5972 reduz para 189. 80, 5972. Juliette Romeu, desça para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, vamos já estabilizado, Alfa, direção meu. Alfa 08 Fock, clear takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, runway 10, Europa, 06 knots. 1970, mantenha a Juliette. 888, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 069. Vem de pouso na 10, gol no 08. Europa 084, Airbonnet 57, contact Salvador de Pasto, 120, decimal 8. 120, decimal 8, 120, Europa, sim, de pouso, obrigado. Zona 78, reduzo para 2209. Reduzindo, 229, 3178. Salvador, muito boa noite, Europa 084, book a departure. Europa 084, climb wind level 390, book a departure. Climb wind level 390, book a departure, Europa 084. 075 a bordo, 330, alterna Maceió. 4980, estou autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste altímetro no 015. Ok, autorizado com a ponte para 10, com 289, azul 4980. 1970, ingresso a Juliette, posto 04. Sou Salvador, muito boa noite, eu sigo 972. Isso, 972, continua a aproximação, aguarde pista livre. Obrigado. Gol no 888, no solo, a 59, direita, 1211, no solo. Vai jogar na Fox, Rock, 21 solo, 219. Estando, 5972. Pode pista livre, Rio 5972. Aguardando. Rio 5972, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 069. Pouso, Rio 5972. Boa noite, gol no 882. Torre Salvador, muito boa noite, azul 4980. Está no ponto de espera da 10. Pronto, visual com a aeronave na final. Azul 4980, após o pouso da, na aeronave da curta, autorizado ali e manter se preparando. Ok. Após o pouso da aeronave na curta, ali mantém se preparando, azul 4980. Direita para 125, intercept. 125, intercept, alvo 7000. 1170, pode descer para 2000. Pode descer para 3000, aguarda o ELS, 1170, qual a velocidade está mantendo? 2110, nós, 3000, aguarda o ELS. E reduz para 190, 1170. 190, redução, 1170. 6178, desça para 4000, 1015. 5972 no solo 01, libere próxima à direita, solo 1211, agilizando manobras. Liberando pela próxima direita, 1211 no console. Solo 70 fazendo desvio? Afirmativo, já estou pronto, dono. Uma informação aqui na. No eixo da gente, tá? Estabilizou, Alfa Juliette Romeu? Estabilizado. As intenções é quando já passar, tá presente, para seguir com referência para 117. Ok, chame a torre e coordene com a mesma. Frequência 11895. Boa noite. Boa noite. 70 agora sim, 2000, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. 2000, X-Ray, está mais estabilizado. 70. Seguir com referência para 117. Bicho José, presente autorizado, prosseguir base pela direita, reporte final 17. Rafa Juliette Romeu. Rafa Juliette Romeu. Fala, por exemplo, 5972? Possível 5 Romeu. 5 Romeu, certo. 4980, devolva 03, 1208, controle, bom voo. 208, boa. Controle, Salvador, muito boa noite, o Azul 4980, na Pucacaju, passa 1200. De travado de Alfa Juliette Romeu. Pesado pouso pistão 17, vento 170 graus, 5 nós. Romeu. Salvador, Europa Ciro 84, request. Go ahead. Europa Ciro 84, request, if possible, proceed direct CPAR to avoid weather. Okay, stand by, coordination with receive center. Second. Tenho 4000, 3178. 178, desça para 2000, 1015, livre LS, reduz velocidade para 180 nós. 2000, reduzindo 180 nós, da 3178. Academia 313, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. 251-3325, 6313. Estabilizou, 1970. 1970, torre, 11895. 11895, torre, gol, 1970. Salvador, Europa, 084. Go ahead. Request heading 030 to avoid. The deviation approved, sir. Deviation approved, heading 030, Europa, 084. Poste vendo pista. E Salvador, boa noite, gol 970, em GFR, estabilizado, visual. Cuidado pouso, pistão 1-0, vento 1-60 graus, 0-5 nós. Leve pouso, pistão 1-0, gol 1-0. Localização visual com a pista 378. 378, chame torre, 11895. 1895, boa. Copa 084, ACV Deviation, fly head Natal. After deviation, Eddie Nadal, thank you, Europa Sierra Point. 24980, voa na proa de Jambo. É, voa na proa de Jambo, o azul 4980. Europa 084, call receive center, frequency 12545, enable 12685. Call receive 12545 and confirm secondary frequency? 12685. Secondary 12685, obrigado, Europa 084. 24980, chama Recife, 12545, alterna 2685. 2545, alternando 2685, azul 4980. Salvador, boa noite, Sam 3178, estabilizado, baixado e travado, passando em dia certo. Agora em pista limpa, 3178. Vai dar, Sam 3178. Voo 1970, no solo 08, libere à direita. Táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantendo essa frequência. Ok, da Juliette, mantendo essa frequência, vai forma agora o 1970. Na Júlia, eu sou na Alfa, vou... Ah não, lá embaixo vai reportar, desculpa, o 1970. Da 3178, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0, 1970 graus, 05 nós. Livre pouso, pistão no 0, Sam 3178. Controle Salvador Azul 4980. Diga. Pode confirmar as frequências? É 254, 2685? 2545, alterna 2685. Ah, 2545, graças. Boa noite. No 70, prossegue do portão 7. Portão 7, 1170. Na 6224, identifique, vai na proa de TAP, descendo para o 050. TAP 050, será 6224. Solo Azul 5001, boa noite, formação Sierra. 5001, na voz da cópia. Quer sair, por favor? Israel Leda Motiva. Paulo, boa noite, 3178, livrando. 3178, boa noite, autorizado Alfa, Kilo, parte 1, posição 14. Alfa, Kilo, parte 1, para 14, 3173. Alfa, Kilo, prossegue via pátio aqui para o 14, é isso? um Alfa Juliet, Juliet, remoto 14, bate 1. Agora sim, ficou melhor, obrigado. 5001, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via López Luna, zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5010. Autorizado Guarulhos, 360, decola no zero, curva direita da El, Leda, Motiva, via López Luna, no zero, Taubaté, 208, controle 5010, transponda. 50. 01, no procedimento correto, pronto, puxe, acionamento. Controle de Salvador, gol no 723, boa noite, reporta Sierra. Boa noite, ano 723, identifique chegada Bonfim, desça para 4.015. Ok, 4.015, gol no 723. Controle o 723, se quiser podemos tomar uma coroa de pelo. Por mim não tem problema não, mas se eu te ajudar pode voar. Ok, pelo é pronto. Controle Salvador, possibilidade de liberar a velocidade de ETAP para o CNN 224? É o número 1, está a seu critério, 6224. Obrigado. Salvador, boa noite, azul 4959, informação Sierra. Azul 4959, água da Copa, por gentileza. Poderia confirmar o nível solicitado? É, pode ser o 140. Gente, então no 140 está autorizado. Ele é o decolado 10, curva direita, saída coral. O controle Salvador opera 120.8, transponder acionado, será o 0273. Ok, autorizado, 140, parelhão, decola da 10, primeira curva direita, perfil da coral, controle 1208, transponder 0273, azul 4959. 4959, procedimento está correto, chama pronto se tiver acionamento. Ciente, esse final de... possibilidade de voar... Duna, já presente? É 2-4, vou na proa de Duna, terça para 2015, livre LS X-Ray. Proa de Duna, desce para 2000, livre LS X-Ray, pistola 0, autorizado Recife, com nível 330, decola no zero, curva esquerda, saída Pucacaju. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5005. Ok, estamos autorizados 330 para Recife, Rio Pesulu no 7, decolando 10, Puca, transição Caju, 1208, controle 5005 no transponder, são 3305. 3305, o contagiamento está correto, são pronto, puxe e acionamento. Reportaremos quando pronto, são 3305. Salvador, boa noite, Azul 2774, descendente da Sierra. 2774, muito boa noite. Sou autorizado por seguro, nível 180, decola 10, curva direita, saída Goral, via Golf 677. Após Raíra, após prossegue direto. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, transponder acionado, será o 0277. Tenente autorizado 180, decolagem da 10, curva direita, Goral, a Golf 677, após a posição raio, rua direto, ponto seguro. Controle de Salvador 1208, 0277, Azul 2774. 2774, procedimento correto, pronto, pushback funcionamento. Então é o funcionamento, Azul 2774. 23 para pushback funcionamento. Funcionamento que poderá desfrutar na 3305. Salvador, Janeia 62, 12, transformação Sierra. 212, identifique, chegada Mari, desça ao 050. 050, pode voltar, tá? Pode virar, tá? Via 602. Autorizado. Bora direto, tá? Janeia 62, 12, ligado. Está autorizado, tem um frontaxe. Solo 4959 da Azul, puxa estacionamento. 4959, está autorizado, chame pronto, táxi. Já parei. Janela 224, está avisado o localizador da pistola no zero. 224, torre, 1-1-1-8-9-5. 295, janela 224. 723, desça para 2000, 1015, livre LS X-Ray. 2015, livre X-Ray, 10, gol no 723. Boa noite, Xanel 6224, avisado ele é 5390. Salvador, Xanel 6224. Pode passar no externo, 6224. Eu abri 105, 5 horas, Ribeirão Preto. Azul 5001, sou autorizado o táxi até através da posição 06. Através da posição 06, 5001. Santo Externo, Xanema 224, mais pra lá. Xanema 224, autorizado pouso pistão no zero, vento no 80 graus, 89. Ele pouso pistão no zero, Xanema 224. Pouso 5001, estou autorizado para seguir o táxi via parte 1. Taxa Índia, quando espera no zero, chame torre 1895, ajuste no zero, 15, ou voo. Tem um posicionamento pela Índia 2895. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prepara a saída da Eulê, da Pidev, aguardando um cópia. Poderia confirmar a aeronave que prosseguiu com os dados? Oh, queira desculpar, o 499 interrompeu o colega do Rio aí, foi sem querer. 66 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. O 4959 seguirá o Airbus da TAM via Pátio 1, Taxa Índia, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste na 015, bom voo. Muito obrigado. Ponto de espera 1895, uma boa noite aí, um bom trabalho. Assista 3305, estamos pronto para o táxi. Com 67 a bordo, estamos alternando Natal com 5 horas de autonomia. 3305, segue o tráfego da Azul via Pátio 1, Taxi Índia. Ponto de espera 10, chame torre 11895, ajuste altímetro 015, bom voo. Ok, será segundo. Colega aí da Azul, e a Índia está chamando 1895. Muito obrigado, na 3305. 98110, quanto cópia? Afirma que o senhor está prosseguindo. Autorizado Guarulhos, nível 380, decola 10, curva direita, saída da El, Leda, Pidev, e a Upper Whisky 50, após vitória e após prosseguir conforme a rota. Controle Salvador, opera 120.8, e o transponder será o 5020. Seja autorizado Guarulhos 380 via Upper Whisky 50. Saída é a Dael, Leda, Bidev, decola com curva à direita. Após prossegue Vitória 1208 o controle, 5020 no transponder, é o Rio 9810, posição 6 dúzia no parque 3. 9810, procedimento correto, chame pronto, se tiver acionamento. Reporta para o acionamento, 9810, obrigado. Canem 6224, no solo, alto 27, direita, 121 no solo, agilizando manobra. Direita, 211, canem 6224. Descendo para 2000, com 1000 e... poderia repetir o ajuste? 1015. 1015. Controle Gol no 723, estabilizado com a pista à vista. 723, chame torre, 11895. 895, boa noite, 723. Paulo Salvador, Chanela 224, taxei com a sua. 6224, está autorizado Alfa, reportando de Juliette. Alfa, chamante da Juliette, Chanela 224. Eixo 23, uma milha do Índia Serra. Salvador, muito boa noite. Tanto 3305 no ponto de espera da 10, visual com tráfego nacional. Mandei um ponto de espera, tá? Vai mandar um ponto de espera, tanto 3305. Pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 89. Que autorizado pouso, 723. Pouso 5001, decolou 1129, no 208, controle, bom voo. 08, obrigado. Boa noite, Azul 5001 decolado e cruzando agora 800 pés na sua escuta. 5001, suba ao 360 na Rua de Leda. Rua de Leda, 5001, Azul. T05, após o pouso aeronave na curta, ali mantém 1-0. Após o pouso aeronave na curta, estamos autorizados a alinhar e manter 1-0-3-3. 34, ingresso Juliette, posição 03. Ingresso Juliette, posição 03, posicionar na 224. Controle o Xunê 6212, tem informação se a pista se encontra molhada? Acredito que não, mas posso confirmar, claro, um momentinho. Pode. Está seca. Obrigado aí, colega. Ah, 1-4, apenas confirmando parte militar? A seca vai estar começando a chover agora, companheiro. Valeu, meu velho, obrigado. Essa informação foi a mais precisa. Valeu. Obrigado aí. Você pode prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 5570. 723 no solo, no 931 no direito, no 211, agilizando manobra. Os 3 no solo, os 3-2, direito no 2-1-1, agilizando. E agilizando, vai livrar agora o 7-2-3. Vento 140 graus, 149 autorizado decolagem, pistão 0. Pistão 0 tá 3, 6, 0, 6. 4959, após a corrida do TAN, ali mantém. Após o TAN, ali mantém, 4959. Corrigou, 723 livrou. 723, 1211 no solo. Solo Salvador, 1973 livrou, boa noite. 723, boa noite, está autorizado Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 09, 7. Suba ao 330, saída PUCA. 330 PUCA, 3305. Oxa, 6212, estabilizado e aliação 0. Oxa, me torre em 11895. 895. Solo, Salvador, a Rússia 5972. Antiga, Rio. Aprovação, Galeão, Sessone de 340. 959, autorizado decolagem no 0, vento no 40 graus, no 2 nós. Livre decolagem, o azul 4959. Canaé 6212, autorizado pouso 10, vento 140 graus, 129. Livre pouso 10, 6212. Poxa, né, na posição 03 já foi solicitado a entre aero. Obrigado. 9, 3, 5. Afirmativo 208, boa noite, bom trabalho. 6212, informa chuva leve sobre o campo, pista úmida. Ciente, 6212. É o azul 4959. 459, boa noite, tudo bem, Martim? 140 Pro de Coral. 140 Pro de Coral, o 4959. Pronto. Estou autorizado, Galeão, nível 400, decola 10, curva direita. Saída Dael, Leda e Rumi. Viapé November 857. Após Moço e após prossegue direto. Conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Pera 120, decima 8, transponder 5013. Conforme Galeão 400, decola 10, curva direita, Leda Dael. Após Moço, depois segue em rota. Controle 208, transponder 5013. 1-2 no solo, 3-7, direita 1-2-1-1 no solo. Direita, 2-1-1-1, vou chamar 2-1-1-2. Dael, Leda e Rumi, Ander, 2-5-7, depois Moço. 5972, chama pronto, pushback, saneamento. Toma. Paulo Salvador, boa noite, Xuxa 6212, livrou na... Livrou. 6212, boa noite, estou autorizado, Alfa Juliette, posição 05, parte 1. Alfa Juliette, a posição é 05 no parte 1, Xuxa 6212. Boa Azul 5001, chama Recife 1251, Alterno 3, 32, 51. Então vai ser 251-3325, Recife. Boa Azul 5001, obrigado, boa noite. Estou autorizado o táxi até a interseção, quando lá chame torre, 1895, existe no 015. Para ingresso na pista no 0, chame torre. Bahia 5972, está pronto para o pushback saneamento. 972, está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, chama para o táxi. O nível 160. Subir uma linha 4959. Subindo 160, 4959. O colega do controle poderia autorizar o TAN 3305, voar direto ao Aracaju? 3305 para voar Aracaju, chama centro. 2545, alterna 2685, uma boa noite. Obrigado, ótima noite. Para 1 no 4, autorizado alinhar via pista, reporte pronto para decolagem.